Prevista pelo setor norte, corredor interlado, aguarde. 3. Cruzado ingresso de Juliette para o portão 02. Cruzado ingresso Juliette para o 02, 723. Contato radar na decolagem, após 2003, autorizado a prova de Lira, inicialmente submetido ao nível 080. 230, 2000, Ledas. Linha 00, sem identificação, dessa via, chegada ao meio de onda, tem nível de voo 050, ajuste 19017, é o número 2 na aproximação. Autorizado o retorno pelo corredor Asher no sentido contrário. Deve comprar o informe. Geral 979, precisa acessar na China 07. Tenha ainda a sessão até o nível 080. Combinado, é a proa e o nível é 080. Tirando a posição 12 horas, vamos ter comida no rumo oposto, mantendo o nível 090. É um aeronave de pequeno porte. Gente, o binário atendido não faz parte do nosso plano de pouso. Ok, então aguardo. Vou retornar com a dela para aqui com o Centro Recife, que foi que nos informou por sua abrição binário. O Transponder 503, controle Salvador 108, 33. Entrada na fila Curitiba. Está prevista a sua rota. Mantenha ainda a sessão até o nível 080 e o ano ou binário 5001, mantenha o nível 080. Zona do Cluas 40, chama 20, décimo 8, com voo. 208, obrigado. 5001, está autorizado a sessão nível 340, 5001. Está chegando aqui na porta, em que nível? Pro 998? Está no nível 0 e 190. A sua esquerda, corrija, direita, posição 1 hora, está 8 milhas no nordeste, mantendo 90, o Caravan. Falando de pequeno porte. call there, give us a call from the end. It is 0980 degrees, 08 knots, or off the very spot. Tem condições de curvar a esquerda, saindo do vento pela direita, da presente? Gente, chame para girar a base da 1-7, da Paparifone, e 20 reduções. Copy, distance current 11 o'clock, 15 miles, north eastbound, maintain flight level 090, Charlie 208. Copy, thank you for the information, what's your response? Maintain head 085, after flight level 100, resume navigation, fly direct to German Intercept. I think this is in Antioch, follow 100 to Genoa intersection, I'll go back to the airport. 09979 Livre a extensão ao 340 na avião, o Sideral 9979. Foi sábado 3305 para o TAC, com 141 a bordo, 2310, até no sábado amarelo. Já 3305, chama no ponto de espera pronto, a gente liga o exército. Ponto de espera pronto, no 0. Obrigado, Tocaine, da pista 97, da Copa de Fome, que está centena 079. Obrigado, Tocaine, da pista 97, da Copa de Fome. 2774, obrigado, Nery, manter a pista 0. Libera direita, siga de Alfa Juliette, portal 05. Direita, Alfa Juliette, portal 05, está 3600. 2774, autorizado linha e decolar, pista na 0, então a centena 079. Controle o Sideral 9979, poderia voar direto a Modiva? Voe direto Leda, aguardando coordenação, Sideral 354, 3 milhas para passar externo, complexo final ILS, chama a torre 18.95. Ana do vento para a direita, há um Boeing da Gol na sala principal. Tenta de passar de volta na curva à direita. Sala lá de fora. Corre, boa noite, eu vou no 354. 354, então a centena 89, todo o autorizado, pista na 0. 354. 354, há um tráfego no circuito da pista auxiliar, a direita 2 de aproximação, não vai ter efeito de pouso. Tem mais tempo, 6 de pouso. Cruzeiro 774, faz uma controle? Aqui, eu vou colocar 562 viagem. Claro. Controle, Cruzeiro 774, Coral Bravo. Cruzeiro 774, contato radar, suba para nível 1, número 0, após pular 2000, voo direto para o Coral. Fala 60, fala 2000, direto Coral, 274. Uma centena com 089. Obrigado. 3305 após o Boeing da Zona Curta, autorizado a NR, mantém 590. Correto. Após a passagem do Boeing, mantém 1030. Nosso passagem foi autorizado a deixar a perna do vento pela direita, chama para girar a base. Foi a perna do vento pela direita, chama a base. Faça nível de voo 160, chame o Recife na frequência 1-2-5-1, hotel 1-2-8-3-3. Five decimal point five. última via Suca para nível 330. Via 330 em ascensão, 330 central. Dessa via, chegada do Médio Uno, para o nível de voo 050, Canadá 0019. Nave 8, desça para 2000 pés, Canadá 0017, privado de LS XR, forma localizadora. Mike Ecológica. Serviço da ATN Nado, 63 milhas nordeste de Salvador, chame controle Aracaju, 120-3. Passa nível de voo 180, chama Recife 126-85, alterna 125-45. Final e IOS, chama a sua em 18 de semana de tempo. 152, desça para 2.000 pés, cancelada as instruções do ISAP, autorizado o IOS a seguir, falando localizador. Boa noite, Corrigão, 1098, Entra na centena 8 mais, pouso é autorizado, pistão 0. 0098, a prestação desestabilizada vai iniciar a remetida. Chama no 2029, controle. 208, gol 1098. 6204, posto 0101. 2029, Lula 098, suba para 2 versões. O adversário para a nova posição. 2 é o guardado. Lula 774, 5 milhas para passar coral. Serviço está terminado. Chama o controle IELS, proteção 20, décima 1. Operação para final, eu acertei, curva direita, vou na proa 230. Direita 230, vou agarrar a vez. Curva direita na proa 270. Direita 270, vai lá. Chama a torre 1-8, desse modo de cima. 1-8, nós temos, colocando a mais. ajuste ainda, chama no ponto de espera. Pronto, ajuste 1017. Via direita, pro a 3-0, limite ao localizador. Para o localizador, vamos ver a direita da sua 090. Aguarde coordenação com o centro Recife. Lagoa 09 novamente passando Simbra. Como 09, pista livre, pouso autorizado, pista 09. Meto uma centena 069. Primeiro posto, Lagoa 09. 738, passa nível 160, chama o centro 126.85, alterna 125.45. Contato radar dessa via chegada Bomé de Uno para o nível 0.74 dessa via para 3.002, Canadá 1.017. Contato radar dessa via chegada do Mel de Unho para o nível de voo 070. Perfil número 4 na aproximação. Autorizado sinal e aliança que se reforma estabilizada. Restrição de altitude, eu levo a velocidade para 2.09.